confiar de quem sonhou a vida inteira em me encontrar. Porque eu vou acreditar. É que falar assim, nesse tom doce e mistério, se o silêncio vai dizer, coração tá acelerado, não dá mais pra esconder. E as palavras são iguais numa frase ou na canção, mas é nova emoção. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos um e-mail lá do pessoal da Bahia, Caetité. A Patrícia, ela diz assim: pastor, minha vida já está mudando muito e eu sinto Jesus mais próximo de mim. Ele abriu uma porta de emprego maravilhosa. Mexe com muito dinheiro, mas eu não sou boa em contas. O que eu faço? Já pedi direção a Deus. Minha amada, se foi Deus que abriu a porta para você, é o próprio Deus que vai te capacitar. Agora, óbvio que isso requer também um esmero da nossa parte. Muitas vezes eu percebo que as pessoas mistificam aquilo que é humano. Ou seja, Deus abre uma porta, a pessoa precisa fazer um treinamento, um preparo, passar por um aperfeiçoamento no emprego, e ela ora, jejua e diz: Deus, me capacite. Sim, Deus capacita, e Ele usa um dos meios para nos capacitar, o treinamento, o ensino, as pessoas com mais experiência. Então, na realidade, Patrícia, você não deve ficar preocupada, porque foi o próprio Deus que abriu esta porta. Mas eu quero reafirmar esta importância a cada um de nós. Há pessoas que querem passar num vestibular, oram ao Senhor, pedem que Deus abençoe, e Deus abençoe, mas não estudam. E aí, meus amados, fica difícil a pessoa passar. Aquilo que compete, cabe o homem fazer, Deus não fará em nosso lugar. Deus não tem prazer no preguiçoso. Deus, de fato, potencializa aquilo que nós tocamos, aquilo que fazemos, mas isso não isenta as nossas ações e a nossa responsabilidade. Há também aqueles que tentam humanizar aquilo que é espiritual. Um dia nós expulsamos um demônio lá da igreja e uma pessoa virou: pastor, será que aquilo ali não foi um ataque de histeria? E a própria pessoa tinha ficado com medo. Eu falei: de maneira alguma. Aquilo foi uma manifestação maligna das trevas. Contudo, o poder de Deus se manifestou, porque a luz se manifesta sobre as trevas. Então há pessoas que tentam humanizar aquilo que é divino, e a gente nunca vai compreender pela razão humana as questões espirituais, porque elas só discernem espiritualmente. E há pessoas que tentam mistificar aquilo que é humano. É a questão do trabalho, a questão do ensino, a questão da diligência, da responsabilidade. Isso tudo compete a cada um de nós fazermos. Que nós possamos ter esse equilíbrio e esse discernimento. Trabalhar como se toda oração fosse em vão e orar como se todo trabalho fosse inútil. E quem nos ensina isso é Lutero. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a respeito como trazer a Arca de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a sua casa. Essa história encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 11. Permaneceu a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, Geteu, 3 meses, e Deus o abençoou e a tudo quanto ele tinha por amor da arca de Deus. O que significa trazer a arca de Deus para a minha vida? A arca de Deus para a minha casa? Porque a primeira coisa, nós temos que gastar tempo com Deus, nós temos que trazer a arca para a nossa casa, mas isso na prática como funciona? Hebreus, capítulo 9, no verso 4, diz assim: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança do Senhor era totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o manar, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ele os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, diz aqui o apóstolo Paulo, não falaremos agora, pormenorizadamente, mas depois. Mas eu quero falar por você de uma maneira pormenor. O que significa, então, trazer a arca de Deus para minha casa? Ela diz aqui que a arca da aliança do Senhor, ela era totalmente coberta de ouro. O que simboliza o ouro, meus amados? Simboliza pureza. Simboliza aquilo que já foi ali peneirado pelo ouro, aquilo ali que já foi filtrado, aquilo ali que já é o símbolo da pureza. Tanto que a aliança dos casais, ele tem o símbolo do ouro, algo puro. O Salmo 84, verso 11, diz assim: bem nenhum o Senhor sonega aos que andam retamente. Quando você trazer para sua casa uma postura de santidade, o Senhor diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Uma postura de pureza. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, no verso 3, a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. Quando você é puro, quando você anda em santidade, bem nenhum, Senhor, sonega aos que andam retamente, amados. E como que eu consigo isso na prática? Jesus disse, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Quando você decide na sua vida trazer a arca, significa, eu vou ser puro, eu vou limpar as minhas mãos, eu não vou cometer injustiça, eu vou procurar ser reto. Foi isso que Davi deixa escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 22, no verso 20 e 22. Não é que Davi deixou escrito, é a história de Davi que está escrito, me expressei mal. 2 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 20, diz que Davi, ele deixa registrado assim, Cântico de Davi em ações de graça. Davi diz, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Aí ele começa a explicar quais os benefícios dele ter uma vida de santidade. Ele ter trazido para sua vida a arca, quando o símbolo da arca, que era totalmente feita de ouro, significando então santidade e pureza. No verso 20 diz, 2 Samuel 22, 20, trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor. Quando você traz para a sua vida a arca do Senhor, no sentido de você andar em santidade, andar sendo puro, a bênção de Deus ela te alcança, ela vem ao teu favor. A Bíblia diz aqui em Jó, capítulo 8, verso 5, diz assim, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se você for puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e vai restaurar a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Quando você decide na sua vida andar em santidade, andar em retidão, a bênção de Deus vem para você. Jó, capítulo 22, no verso 23, diz assim, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras do ribeiro, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, a tua prata escolhida. Você se alegrará, pois, no Todo-Poderoso, levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele, Ele te ouvirá, pagarás os teus votos, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teu caminho. Quando você coloca a sua decisão, eu vou ser santo, eu vou ser puro, eu vou andar em santidade, a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Então o que acontece? Primeiro símbolo da arca do Senhor, para trazer para a sua vida, tenha uma vida de santidade. No programa de amanhã nós estaremos estudando os outros situações para que você traga a arca de Deus para a tua vida e você vai ver que vale a pena você andar nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus toda honra e toda glória, a Ele todo poder e toda majestade. Nós te exaltamos e te adoramos, Senhor, porque o único nome que somos salvos é o nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E quando você entrega a sua vida nos caminhos deliciosos de Deus, quando você reconhece que Deus, Jesus Cristo, se encarnou e Ele foi homem, mas ao mesmo tempo Deus, Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, e ressuscitou porque é Deus. Quando você crê nisso, você passa desta vida para a vida eterna. Acredite, Jesus Cristo é um Deus Salvador. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida que nos leva ao Pai. Não importa nenhuma outra forma de buscar a Deus ou adorar a Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Ele é o único pontífice, o único que pode nos salvar e nos resgatar da perdição do pecado em Cristo Jesus. Vamos continuar falando em Hebreus. Eu quero continuar hoje falando capítulo 11, no verso 7, parte B, que diz: por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja que no versículo que nós falamos ontem, é o versículo 7 também, a outra parte, que diz o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meus amados, a fé nos credencia entrar no céu. Veja, Noé criou um marco inabalável, impulsionado pelo santo temor, firmado na fé, não esmoreceu na caminhada. Sua postura não apenas salvou sua vida e sua família, como trouxe condenação aos que não creram. É o que acontece quando alguém prega as boas novas, o evangelho da salvação. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar da condenação eterna do pecado. Os que creem nascem de novo e logo passarão toda a eternidade com Deus. Este é o plano redentor salvífico do nosso Deus. A fé nos impulsiona a Cristo e nos leva a reconhecer que somos pecadores. Isso produzirá em nosso coração arrependimento, ou seja, uma mudança profunda de mentalidade, logo de postura, pois o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Desta forma, o arrependimento genuíno nos leva ao abandono do pecado. Em Provérbios, no capítulo 28, verso 13, diz que o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixa alcançará misericórdia. Assim, meus amados, se você crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e reconhecer que você é um pecador e entender que ele morreu na cruz do Calvário para te dar uma nova condição, você terá vida e vida eterna. Esta salvação se dá pela graça, mediante a fé, para que ninguém se vanglorie, porque é um dom de Deus. Por outro lado, a condenação significa não crer em Deus, não crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nesse sentido, há muitos que têm uma fé operante, que creem em um Deus que pode fazer grandes coisas em sua vida, que tem o poder de guardá-los, de fazer prosperá-los, etc., mas não confessam Jesus Cristo como seu Senhor. Esta fé operante não leva ninguém ao céu. Para elucidar o que estou dizendo, veja a palavra confrontadora de Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não produzimos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Jesus não foi apenas um grande profeta, ou um espírito iluminado, ou qualquer outra coisa do gênero. Jesus é Deus e o nosso Salvador. Essa é a mensagem salvífica. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens